no fronte de batalha. Só os guerrilheiros, os verdadeiros, unidos em prol de uma única missão. Do gueto, respeito é a chave, emana sucesso. Poesia periférica, valoriza o verso. Coração bate acelerado, forma onda sonora. Direcionado, parceiro, atinge cheia a cachola. Sacudindo o telhado, bombando a vizinhança. Um bom som aos velhos, um bom som às crianças. Mensageiro do amor, que nunca pipocou. 237 QG, louvor ao senhor. Venho no pique, Brasilândia City, Clebão verdadeiro. Meu rap é o hit, de norte a sul. Espada Excalibur, é a palavra sagrada. Nós é todos por um. Vai correr pra onde? Fica ligeiro, se não, toma bonde. Esse é o rap, é o movimento longe do click clack. Do rap o codinome veste, não esquece. É o estrondo sonoro, abalando seu psicológico. O tempo é cronológico, acerte o seu relógio. Humildade, lealdade do rap, garra e coragem. Sem hipocrisia, maluco, sem pilantragem. Sou revolução, trago na minha canção. Liberdade pro cativo e a palavra de salvação. A graça imerecida pros vagabundo. A redenção, o bagulho tá louco, sangue bom. O pai mata filho, irmão mata irmão. O que tamo precisando é Jesus no coração. Do Brasil ao Japão, estremecendo o mundão. Guerra, fome, miséria, grande ostentação. Capitania relata o preço da igualdade. O sangue no calvário, a cruz, a liberdade. Prazer, sou Juliana, venho rimando. Não preciso de fama, quem clama em alta voz ao Todo-Poderoso recebe o presente. E nós tamo no jogo do povo humilde. Chama os manos, chama as minas. Se Deus é por nós, então joga a mão pra cima. Cê tá no clima, curta o som, vai tirar um barato. Porque os traíros, picos sujos, só fica no vácuo. Vamos marchando, soltando rumo à terra prometida. Passar o deserto e ter vitória em nossas vidas. Louvor ao rei, Juliana, do rap e LCJ. Clebão, Capitania 33. Capitania. Thank you.